casa de sentimentos bons, onde a má fé não faz morada e a maldade não se cria. Me cerco de boas intenções e amigos de nobres corações, que sopram e abrem portões com chave que não se copia. Observo a mim mesmo em silêncio, porque é nele onde mais e melhor se diz. Me ensino a ser mais tolerante, não julgar ninguém e com isso ser mais feliz, sendo aquele que sempre traz amor, sendo aquele que sempre traz sorrisos e permanecendo tranquilo onde for. Paciente, confiante, intuitivo. Eu faço de mim parte do segredo do universo, junto a todas as outras coisas as quais admiro e converso. Preencho meu peito com luz, alimento o corpo e a alma. Percebo que no não possuir encontram-se a paz e a calma. Por aí viajante, habitante de um lar sem muros, o passado eu deixei nesse instante, e com ele meus planos futuros pra seguir. Sendo aquele que sempre traz amor, sendo aquele que sempre traz sorrisos e permanecendo tranquilo onde for. Paciente, confiante, intuitivo.